Bem-vindos, seus vigaristas! Neoplayer Podcast, episódio número 23. Estamos reunidos aqui hoje, todo mundo, com nossos camaradas Guilty Gear. Façam uma faculdade. Cisne Negro. Isso aí, tamo aí. Dissection. Antes, muito bom em uma coisa do que ruim em todos. E eu aqui, Rômulo, seu host favorito desse podcast. E vambora, né? Cisne, me diz, você jogou alguma coisa ultimamente? Então, comecei com Tomb Raider 3. Vou pegar, vou começar, o ano começou e tal. Não sei se vocês lembram que eu quero terminar, né? Franquia Tomb Raider antiga pra começar com as novas. Então, final do ano ele começa o próximo. Aí, o 4. Não, também não é assim, né, Guilherme? Ano passado eu consegui fazer 2. Aliás, eu queria agradecer aqui o meu camarada Cisne Negro, me deu de presente Tomb Raider 1, 2 e 3. Teve presentinho, né? No Steam. E eu até joguei um pouquinho, joguei um pouquinho do 3. Caralho, como é que tá datado aquela porra, né? A foto do tigre lá era do é do 3, ele botou do 3. Falando um pouco de evolução, pro 1, pro 2, já falei. O 3, o tiro dela agora sai fumaça. Agora o vibe é outro. Agora a vibe é outra. Ah, você tem os efeitos de luz melhores e tal. É, de sombra e tal, é. Um é uma evolução, foi uma evolução. É. Cada um eu vou notar. Eu nem lembro onde que começa esse jogo, eu nem lembro a primeira fase. Ele começa num pântano. É, num pântano. Tem uma parte que tem um manguezinho que se tu for pra lá tu é até afogado, não tem como sair. Caramba, eu não lembro dessa parte aí não. E aí aquele tigre aparece ali nada. No começo? Mais na frente. Tu começa com os macacos e tal, mas na frente tem um tigre. Os macacos você não precisa matar, mas você quer matar só porque você é vacilão. Mas em Tomb Raider você sempre quer matar esses bandos. O que aparece quer matar em Tomb Raider. Não, o interessante do 3 é que ele é multipercurso algumas fases. Você pode ir por um lado por outro. Isso aí também eu lembrei. É um jogo bom, mas eu ainda prefiro o próximo, o Revelation. Pra mim foi o melhor dessa parte, dessa série aí dela. O cara tá falando do jogo de Tomb Raider 3, aí vai falar, mas o que eu prefiro é o próximo. Então pra que as pessoas vão perder tempo com o 3? Não, eu prefiro o gosto meu, mas eu vou jogar todos já. Mas o meu preferido sempre foi o Revelation. Ah, mas tá certo, se o cara entrou no... Não, eu quero jogar a série toda. Ué, tem uns que eles preferem, outros não e tal. Engraçado que o 3 é um que eu tenho pouca lembrança. Eu não lembro muita coisa do 3, assim. Eu só joguei uma vez, eu acho, terminei. Mas tem muita lembrança dele. É que ele é meio meh. É, o 3 é meio sem sal, é. Dissection, e você? O que você jogou? Joguei Green Fandango Remastered. Ah, porra, eu joguei também, cara. Muito bom. Caramba, como aquele jogo é perfeito. Eu adoro a dublagem, cara. Mas é um negócio que eu não lembro. Pra mim, na minha cabeça, todo mundo tinha um sotaque meio hispânico. E aí é só o Manny, né? Eu não lembrava mais disso, assim, que tem os outros pessoal tem uma voz normal, um português normal. Ah, tem muito, muito bom aquela cena que tem os caras da Revolução lá, os revolucionários. A gente calaveira. É muito bom, cara. Só, e outra coisa também que eu não lembrava, assim, você pode fazer na fase, na ordem que você quiser, né? E fazendo desfechar, assim, passar, né? Avançar. Mas eu não lembrava que as histórias eram meio rápidas, assim. Na minha cabeça elas eram mais longas, elas são meio rapidinhas também, né? Quando tem os desfechos, assim, história, pra mim tinha umas histórias mais longas. Fazia bastante tempo que eu não jogava, na minha cabeça as histórias eram mais longas, assim, é bem curtinho. Aquele jogo é muito gostoso e, porra, eles ainda fizeram uma versão com comentários do diretores, né? Comentários dos desenvolvedores. O que eu achei legal também é aquele negócio, você apertar o botão e ver a versão mudar, assim, pra versão original e apertar o botão voltar pra versão nova, né? Eu achei legal também isso aí. É, mas cara, eu pirei, eu tô muito doido mesmo nos comentários, sabe? Em todo lugar que dá pra ouvir o comentário, eu paro pra ouvir e tal. E é muito interessante ver como é que era o processo todo de fazer jogos e tal. E outra, meu, esse jogo foi certo ele ter em português, porque caramba, não dá pra ter esse jogo sem ser em português. Pois é, eu nunca vi a dublagem original, cara. Ah, mas eu acho que não vai ser tão legal quanto em português. Encanto vai ser... É, vai quebrar o encanto. É igual quando você pegava aqueles animes, você assistia tudo dublado a Manchete, aí o dia que você descobriu que o idioma original não foi a mesma coisa. Bicho, você quer acabar com o encanto, assim, destruir um negócio? Ouve Chaves. Ah, É outra coisa, né? Você tá jogando no PS4, né? Que saiu na Plus. Não, eu não. Tô jogando no Steam, que eu comprei na Sales. É porque ele saiu de... eu também comprei. Então, eu comprei na Sales. eu tava até comentando com o Guilty, né? Eu não sei se no PlayStation é assim, né? Porque eu fui olhar, né? Pra ver as conquistas, quantas que tinha, né? Na hora que você clica pra olhar no Steam, fala assim, as conquistas são bloqueadas pra não acabar o seu encanto. Você só vê as conquistas spoiler, só depois que você ganha elas. Eu achei bem legal no PlayStation também, assim. É, as conquistas são todas bloqueadas. É, então, achei legal também. Fora também que o jogo super adaptado, assim, pra controle, assim, ficou bem perfeito. A versão muito boa, assim, eu gostei pra caramba. É, e, porra, é uma pena que esse jogo, tipo, quando ele saiu na época, ele foi super bem recebido e tal, mas não vendeu nada. Um fracasso. É o estilo também. Que nem eu vi o pessoal comentando assim, só joguei esse jogo porque saiu agora na Plus. Várias pessoas comentando assim, só joguei. Nossa, que gente triste. É, então, o pessoal comentando assim, só joguei porque saiu na Plus e é facinho de platinar, não sei o quê. Eu jogo assim, eu fico tipo, quase explodindo a cabeça. Eu já sei do negócio, tanto que eu faço a história assim, direto, assim, porque eu lembro tudo que você tem que fazer no jogo, né? Então eu vou fazendo só mais acompanhando a história, assim, já, né? E, cara, eu fico, caramba, que da hora, que legal. Eu fico besta, assim. E aí, quando você vê uns comentários assim, você fica, caramba, será que eu sou tão bobo assim? Ou o pessoal que não conseguiu entender o jogo? Não é possível. Não, a minha burrice, ou o meu tumor no cérebro, eu não sei, tem uma vantagem que fazem com que eu esqueço completamente. Então, pra mim, é quase um jogo inédito. Eu me lembro de muito pouca coisa. Então você tá em que parte? Então... Eu tô logo no início, quando nessa parte dos comunistas lá que estão. Não, eu já tô depois. Revolucionários. Eu já tô lá no meio do mar, lá no barco, lá quando ele vira capitão. Aí eu vi várias paradas que eu tinha esquecido completamente, cara. Tipo o Glotis saindo de dentro lá da casinha dele, que é super pequenininha. Super minúsculo. E a bunda dele não passa direito lá. E o carro, a primeira vez que ele tenta entrar no carro, ele fala, tô entrando. Ele entra por cima assim, aí fica metade pra fora. Eu acho legal também a parte da hora que ele transforma. Eu posso fazer umas pequenas modificações no carro? Não, pode fazer, você tá livre. Aí quando chega, assim, aí tá o carro assim, totalmente mudado, assim, é um carro diferente, assim. Mas o que você fez com o carro? Eu só fiz umas melhorias nele. Cara, esse jogo é demais, cara. É a LucasArts no seu ápice, assim. Eu tenho esse jogo ainda pra PC, com a caixa, sabe? Eu também tenho da... Como que é? Da Brasoft, porra. Cara, saudosa Brasoft, porra. Tivemos muito a Brasoft, que é a Brasoft que traduziu esse jogo. Então, e o mais legal é que os caras trouxeram essa dublagem agora nessa versão, né? Uma barata foi feita. Sim, é verdade. Foi feito pelos caras daqui do Brasil. E eu achei legal, porque quando já falou, anunciou o remaster, eu falei, mano, não vai ter a dublagem, vai ser zoado. Aí quando apareceu lá... Exatamente, quando foi anunciado primeiro pro PS4, eu pensei, porra, que pena, cara. Eu queria jogar no PC, porque eu sei que não vai vir dublado, e no PC algum filho da puta vai fazer um hack lá pra botar o som original. Original não, botar a dublagem. É que é original, pra nós é original, o que vale. Exatamente, é o que meu vale. Coração é original. Vale. Mas o jogo tá lindo e vale cada centavo, pode ir lá que vale a pena. Guild, o que você jogou aí? Andei jogando Sonic All-Star Racing Transformers. E não aprendeu nada, né? Eu aprendi a chegar em segundo, quando eu não chegava em primeiro, na frente de uns carinhas perdedores que encontrei aí pela internet, certo? E também via uns acidentes, porque sabe o que é? O jogo é cheio de acidentes, né? Pessoas que saem da pista, gente que tá ganhando, a gente que tá ganhando de repente toma aquele golpe que os carros pegam as armas na pista, né? Bem estilo Mario Kart. O legal é o regime da galera, né? Porra, me ultrapassou, não sei o que lá, eu vou chegar lá. Mas esse é meio pegar todos esses jogos de kart, né? Todos esses jogos de kart tem esse negócio assim, da guerra, o bagulho é tipo um combate mesmo. Mas o interessante mesmo era a galera gritando no chat que estava sendo prejudicada sempre por um player, sendo que o player já tava em primeiro lá na frente, não tava nem mais acertando ele. Esse Sonic é muito bom, né? Porque, tipo, ele pegou vários elementos do clássico desses jogos de kart. É do Mario Kart, né? É o Mario Kart do Sonic. E, cara, ele deu uma renovada muito bacana, essa coisa dos veículos diferentes em cada pedaço da pista. Da pista que muda completamente de uma volta pra outra. Cenários todos super elaborados e inspirados também em jogos, né? Também isso foi legal, né? Isso foi a grande inspirado, sacada. Não só personagens, temas, jogos, né? E as fases são temas. Assim, tipo, tem a fase lá do Afterburn. Tem até fase bônus lá do Outrun. É muito louco. Fase do Golden Axe. Night, joga demais. Aí tem altos easter eggs, né? Tem aquela... Tem a famosa participação do Segata Sanshiro, dele voando no controle do Dreamcast. Tem o Ristar como dando bandeirada no jogo. Isso, porra, pode crer. Tem vários detalhezinhos, assim, pra galera que é mais fã do Andy. Não, assim, ou atenta aos detalhes. Não, atenta, porque que nem o do Ristar, se você passa assim, você nem percebe direito, né? Ah, então, mas você pode estar atento. Mas, tipo, se você não conhece o Ristar, você não sabe quem é, assim, você não... Foda-se, é só uma estrelinha. Pra quem é saudosista também, né? Logo que você inicia o jogo, aparece os dois logos falando Sega, tipo, falando Sega moderno, Sega. E depois aparece o logo da Summon Digital, e aí vem o Sega antigo. Sega! E aí começa a abertura, tem os dois logos aqui. Fora que é bonito, assim, o jogo é muito bonito, cara. As trilhas sonoras, todas remixes, assim, das músicas dos jogos que são inspirados, por exemplo, da Afterburn, vai ter o tema de Afterburn, só que remix, Golden Axe, o jogo é lindo, esse jogo é perfeito. Tanto que tem muita gente que acha ele melhor que Mario Kart, assim, muita gente. É, olha, eu gosto muito do jogo, mas pra mim ele tem um problema, assim, que ele é muito fácil, não tem desafio nenhum pra mim. Pelo menos no multiplayer, né? Pelo menos no Brincou. Por quê, né? Porque você não conseguiu nem terminar o jogo no expert, né? Mas no multiplayer... Exato. Não, a gente... O pessoal talvez não saiba, né? Porque nem todo mundo acompanha o canal. A gente colocou... Essa altura já deve estar no ar um episódio do Jogatina onde nós quatro estamos jogando Sonic All-Stars Racing, Transformers. Romulo humilhando todo mundo. O Romulo, todo esse tempo que ele não aparecia no Jogatina, ele tava treinando a droga do jogando Sonic. Enquanto a gente se distraía com jogos tipo... Blaze of Vengeance, aquele jogo de Superman. E ele ficou lá treinando. Tava lá treinando. Pois é, enquanto vocês estavam jogando essas merda aí, né? Superman, American Gladiator, essas porra aí, eu tava jogando, tava treinando Sonic. Não, mas tipo, pra além disso, né? Pra além de eu ter acabado com a raça de vocês, foi divertido pra caralho. Puta que pariu. Foi mais divertido foi engraçado pra você, né? Foi merda. Mais pra você, né? Ah, mas foi engraçado demais o Cisne caindo... fora do cenário toda hora e reclamando. E o engraçado é que o pessoal assiste o vídeo pelo Cisne, então só vai ver coisa ruim acontecendo, né? Sim. É, visão, cara que nunca ganhou. Uma visão do inferno. Não, o filho da puta fica em primeiro lugar durante, sei lá, 15 segundos e ele faz uma festa. É, cantando vitória o jogo inteiro. Canta musiquinha, faz o diabo. Puta merda. É o tipo de jogo feito pro multiplayer, né, cara? Porra. Torcendo muito agora pro 2. Cara, não esquecer de lançar um 2 agora. Ah, vai demorar isso aí. Se lançar, né? Se lançar. É, pois é. Pessoal, dê uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube que tá, esse gameplay tá bem divertido. Farmer Bill races the horse and Farmer Bill wins. My shoes run tight. What does Joel love? Wawa. In cups, bathtubs. In the warm, wet tongues and the cool fur of... Cara, o que eu queria comentar aqui foi um jogo que eu acabei de jogar, joguei hoje, logo antes de a gente começar a gravar aqui, que foi o Death Dragon Cancer. Não sei se vocês ouviram falar. Que é baseado na vida do garotinho lá, que infelizmente morreu. Exato. Ah, eu vi isso aí, mano. Death Dragon Cancer. Esse aqui é um jogo português, se eu não me engano, ou não? Não. Isso é americano, eu acho. É, deve ser americano essa porra. É, cara, como é que é o jogo? Se é que dá pra chamar de jogo, mas foda-se. Gente que acha que esse tipo de coisa não é jogo, tem mais que se ferrar, meu. Esse jogo foi feito com dinheiro do Kickstarter e tal, que era o seguinte, é um cara que era game designer, fez alguns jogos, tá, um casal de game designers, e o filho deles tem um câncer terminal, assim, sabe? Moleque, tipo, câncer no cérebro, não sei. Uma parada muito tensa, assim, muito séria. E, porra, os caras, sabe, eles queriam contar a história e resolveram fazer um jogo que era sobre como eles lutavam com o filho contra o câncer. E no meio da história toda, do desenvolvimento do jogo, o garoto morreu e tal. E, cara, puta que pariu, essa talvez seja a coisa mais pesada que eu já vi nessa mídia em, sei lá, quase 30 anos de jogatina. É bizarro porque, tipo, é um jogo que você controla... São sempre capítulos fechados, são umas cenas. Então, tipo, uma cena você controla o pai. Na outra você tá controlando um passarinho que tá olhando as cenas. É um point and click o jogo? É mais ou menos isso. Não é exatamente um point and click, mas é algo nesse nível, sabe? Você não tem desafio, não tem nada. É só você passando pela história, sabe? É tipo aquele jogo To The Moon, assim, que você vai... Por aí, é. É um esquema por aí, é. Só que é em 3D e tal. Um visual muito bonito, aliás, sabe? Aquela coisa low poly, sabe? São os polígonos meio tortos e tal. Ninguém tem rosto nesse jogo, sabe? É, os personagens não têm rosto, mas ainda assim você se importa muito com eles, sabe? Cara, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas tipo, eles conseguem fazer, te passar uma emoção muito forte, assim. Muito, muito... Que chega muito perto de você, assim. Porque, bom, eu não tenho filho, não sei como que é uma história dessa, sabe? Espero não saber nunca como que é se ter um filho morrendo na sua frente. Mas, cara, eu me preocupei legitimamente, sabe? De verdade, com aquele personagem, com aquele garotinho sem rosto. Tem uma cena, cara, que talvez seja o momento mais agonizante, sabe? Mais perturbador que eu já passei nos videogames até hoje. Que é uma cena que o garotinho tá chorando. Você não vê o garoto, só ouve o som. E o pai tá tentando, desesperado, em fazer qualquer merda pro moleque parar, sabe? Pegar o garoto e sacudir, fazer... Minar o cara, né? Aí depois brincar e oferecer comida e tal. E tipo, você tá louco tentando olhar pra tudo quanto é lado, pra tentar fazer alguma coisa de... Porra, eu preciso acalmar meu filho, cara. O moleque tá chorando. E não adianta, nada que você faça é suficiente. E cara, eu juro pra você, eu nunca fiquei tão preocupado, assim, tão nervoso jogando videogame na vida, assim. Porque ainda tem o som da criança chorando, que já é um negócio, um barulho que te irrita normalmente. E cara, o jogo é basicamente te contar uma história e tentar fazer você se botar naquele papel, assim, sabe? É muito pesado, é muito triste. Mas, cara, é pra mim esse jogo virou quase uma carteira de maioridade dos videogames. Videogames podem ser mais do que a gente tá acostumado. Eles podem te passar outras emoções, outras sensações, sabe? Videogame é mais do que apertar botão em sequência e ter objetivo como correr, pular e atirar, sabe? É um jogo longo ele? Não, é rapidinho, tem tipo umas 2 horas, 3 horas, sabe? Você termina em uma sentada. Ele foi lançado tem uma semana ou menos, sabe? É recente, eu ouvi isso. É, super recente. Fez. Tá, custa Eu tô vendo aqui no Steam, R$27. É, custa uns R$28, né? É, não é pra todo mundo, tá? Não é. Se a pessoa, eu tô vendo aqui, se a pessoa gostou, tipo, do Tio The Moon, já é no mesmo esquema, né? De história, assim. Tio The Moon é um bom exemplo, é. Não é bem isso, não, é visual, mas... eu tô falando totalmente diferente, mas no esquema da história, assim, que você não vai, você só vai fazer, acompanhando meio que a história. Exato, né? É. Você não tem um desafio. Sabe? Não tem como você perder. É, então, porque o visual é diferente, né? O Tio The Moon é meio naquela pegada RPG Maker, foi feito. Esse jogo aqui já não. Não, o Tio The Moon é feito no RPG Maker então, mesmo. O Tio The Moon é pela história só. Agora esse jogo ainda tem, tipo, um visual diferente e tal. Eu tô olhando aqui as fotos. Sim, sim. O controle dele é até meio ruim, sabe? É meio... Às vezes você tem que encontrar o lugar certinho pra clicar, pra acionar a cena e tal, sabe? Mas, foda-se, isso não é o importante do jogo, sabe? O importante é como o jogo faz você se sentir, sabe? Eu confesso a vocês, cara, eu fiquei muito mexido com esse jogo, fiquei muito, muito impressionado. E, olha, se você quer ver alguma história diferente e tal, quer se emocionar um pouco, Death Dragon Cancer é uma boa pedida. Eu recomendo. Só não digo que vai ser divertido. Não vai ser divertido. Não vai ser bom. Mas é bom. É uma experiência que eu acho que é válida. É engrandecedora. Hoje a gente vai falar sobre grandes trilhas sonoras que marcaram a gente da era 16-bits. Ressaltando que 16-bits a gente tá falando, né, de... A gente tá falando basicamente de Mega e Super Nintendo, né? Mas, bom, pessoal, a gente vai... Cada um aqui, a gente fez uma listinha e tal, a gente selecionando... Cada um selecionou aqui 3 grandes trilhas sonoras que marcaram a nossa jogatina na época dos 16-bits e queria compartilhar com vocês. E outra coisa também, né? O pessoal que reclamar que não falou desse ou daquele jogo, vai ser tipo uma série. A gente pode voltar depois depois falar, tipo, um 16 bits parte 2, parte 3. Não precisa também reclamar. Ah, não falou é, desse. Definitivo. Não fala é, mais likes, é mais retornos. Menos likes, menos retornos. É, a gente pode fazer, tipo, exato. 16 bits parte 2. Aí faz quantos jogos? Então, galera, vamos começar aqui com a nossa seleção de músicas que marcaram a gente, 16 bits, com Cisne Negro. Cisne, manda ver. Então, galera, vou falar sobre Street of Rage 1. O tema sonoro vai ser a introdução do jogo, né? Criou a trilha foi Koshiro Ikiyoshi Kato. Koshiro, que estava sendo influenciado nessa década pela crescente música eletrônica, dança eletrônica, né? Acredito que de repente BG's, alguma coisa desse tipo. E foi a primeira experiência dele, foi jogada aqui em Street of Rage, entendeu? Street of Rage 1. O jogo começa aqui sendo uma pegadinha mais não, e depois vai aquele dancezinho gostoso pra tu. Não, o Cisne tá drogado, assim. Porra, BG's, o que tem caralho de a ver com BG's com não, isso, cara? Não, foi o primeiro que veio na cabeça agora. O cara, porra, maior negócio de música eletrônica e tal, é, de house, é, tech, mas, o caralho é, mas, A4. Mas, ele me mas solta o cara tava BG's. Sendo Porra. Peraí. BG's, dança eletrônica, o cara tava sendo influenciado pelo BG's, quê? Dança eletrônica. Cisne, mas é, cara. Só para. Eletrônica. Só para de falar o que você tá falando. Só tá piorando, gente. Não conserta. A trilha sonora de Street of Rage é foda e, tipo, e é interessante que, tipo, ela é super diferentona e tal, tem essa coisa de música eletrônica e tal, e, cara, no Mega Drive tem um hardware de som ridículo. Mas o Mega mesmo se caracterizava por isso, assim, que era bem diferente, assim, o áudio. Ele era, teoricamente, inferior ao hardware de som do Super Nintendo e tal, mas você conseguia, tipo, ver uma identidade, assim, você sabia que aquele som era do Mega. Que estragava quando entrava os efeitos sonoros do jogo, aí dava cagada. Aquele barulho do sopro parecia um papel. Aí tu via que o bagulho era Mega Drive mesmo. Cara, a trilha sonora inteira desse jogo, assim, podia ter escolhido qualquer música do jogo que, cara, é do caralho. A abertura, a primeira fase, porra, a segunda, ele continua na mesma pegada, assim, música eletrônica, porra, muito boa. Agora, o som cai entre nós, é uma bosta. Mas o resto é muito bom o jogo. É, aliás, cara, eu recomendo o pessoal que tá afim de ler, se aprofundar um pouquinho de como foi a trilha sonora desse jogo e tal, a história do Yuzo Koshiro e tal, como é que as influências que ele teve e tal. O Overloader tem um artigo muito bom justamente sobre Street of Rage, a trilha deles e como o cara se influenciou na música eletrônica e tal. E, cara, vale a pena ler. O Henrique Sampaio fez um artigo inteiro, gigante, assim, só sobre as influências de Street of Rage, de onde ele tirou essas coisas. Me diz tá lá. Não, me diz não tá lá. E tem, tipo, várias influências que eles tiveram e influências que ele teve em outras... Sabe, em outros trilhas de jogos e tal, mas não necessariamente, sabe, só em trilha de jogos, sabe? Em música em geral, sabe? Porque esse maluco, ele saiu da esfera do jogo e, sabe, influenciou mais um monte de coisa. O Street of Rage também, tipo, era meio a vedette também do Mega Drive também. É outro daqueles jogos que o pessoal ficava se gabando. Tá vendo? Super Nintendo não tem, a gente tem Street of Rage, né? Quem jogou Street of Rage e terminar de jogar, pegar o CDzinho do BG, escutar isso sem a live e não lembrar do jogo, vai pra porra. Nossa. Vai pra porra. Meu Deus do céu, cara, eu vai pra porra. Tudo a ver. E é nesse episódio que a gente descobre que Cisne Negro tem um tumor no cérebro. É, não é possível. Muito igual. O cara era fã de BG's, maluco. Fica quieto, pelo amor de Deus, chega. Como começa? Como é que começa? Ele recuperou aquele desmaio quando tá. Eu acho que ele não sei. Ele bateu a cabeça e não recuperou. O cara começou ali, mano. BG's. Não, cala a boca, pelo amor de Deus. Para de falar merda. Não sei como é que ele não obrigou os caras a botar os personagens careca. É, o jogo também era bem bonito, assim, tinha um visual bonito, tudo era foda nesse jogo. Eu joguei do Mega, o do Master também eu gostava bastante. Do Master? Tinha Master? Do Master. Me lembro, tinha... Porra, cruz credo, claro que teve Master. E estranhamente. Sabia não, mas Nossa, deve ser muito capado esse jogo no Master. Não, é capadão. Vinha tipo um ou dois bonequinhos e tal, mas é gostosinho de jogar. Eu gostava. Guilt, o que você trouxe de trilha bacana pra gente aí? O jogo que eu vou falar começa com a introdução de Star Fox do Super Nintendo. Pra mim, na época, entendeu? Tá certo que é um recurso audiovisual no jogo, mas tipo, pra mim é uma introdução, porque pra muita gente a introdução é só depois do start, que começa bem, porque ela começa com uma batida tipo como se algo estivesse indo para uma guerra, entendeu? Aí depois, quando acaba aquela batida de guerra, é que entra a música do título, que vai rolar algo heróico. Eu não tinha muitos jogos na época, nunca fui muito de prestar atenção em trilha sonora de jogos, nem que fazia, nem nada. Essa parte não mudou com Star Fox saber quem fez a música. Mas era algo que já prenunciava o que ia acontecer no jogo, entendeu? E é uma coisa que pra muita gente passa desapercebido, o que aquela música pode querer dizer ou vai anunciar. Eu tinha uma sensação de espaço mesmo, quando eu escutava aquele início ali, eu tinha aquela sensação de você estar no espaço, assim, tal. Eu já achava aquele... Até aquela pegar meio de Guerra nas Estrelas, assim, ser moleque, assim, tal. Eu achava aquele negócio tudo espacial, assim, eu achava muito foda. Interessante que ela meio... ela acaba depois do título, né? De certa forma, porque o título entra num negócio heróico, deixa acabar, depois ela entra numa parte calma. Ela meio pode considerar como se fosse um pré-tema, assim, né? Um pré-tema, porque logo depois já começa aquele... aquele lá na frente, assim. Tem até um silencioso. Um som calmo lá, tipo do espaço, como se tivesse perdido, alguma coisa assim. Star Fox também já era aquele cartucho já se fazia valer, né? Pelo chip FX, né? Lá que vinha, né? Super Nintendo. Acho que foi um dos primeiros, não foi? Por Star Fox ser 3D no Super Nintendo já fazia valer muita coisa. Star Fox e Stunt Racer foi esses primeiros, eu acho, jogos que vieram com o chip FX do Super Nintendo. Eu não lembro de Stunt Racer. Pô, eu tô lembrando um jogo errado no lugar. É um jogo de corrida, tudo quadrado. Parece que é um Star Fox, só que de corrida, você olha assim. Star Fox, essa trilha da abertura não me marcou muito, não. Mas, cara, Cornélia. A trilha da primeira fase... Cornélia, porra, nossa, aquela música. Cara, a música de Cornélia tá gravado no meu... meu ouvido pra sempre. De cabeça eu também lembro, agora eu não era fã da música de Cornélia. Nossa, é uma época demais. Ah, questão de gosto, aí é que tá um detalhe. Não, eu sei, então. Romulo lembra da música de Cornélia, eu também lembro. Agora, tipo, isso não é questão. Star Fox 64. Eu lembro a última música quando você pega a rota difícil no último estágio de Venom. Nossa, não lembro. Música é uma situação que, tipo, pega em uma pessoa e às vezes não pega em outra. Não tem muito pra onde correr. Ah, sim, é. Música, tipo, aquela música pode ser do caralho pra você, não diz nada pra outra pessoa. Assim. Mas, cara, a trilha sonora de Star Fox é muito bem feita também, assim. Star Fox, você para pra pensar, até quando os personagens estão conversando um com o outro, fica aquele... É tipo meio musical, se você for ver, assim. Eles falam como se tivesse meio musical, assim, acompanhando meio que a cada música. Cada um tem uma tonalidade. É isso mesmo. É quase como se eles estivessem acompanhando a música, falando. Tudo muito bem pensado, assim, cara. Star Fox é demais. Se eu não me engano, o que você consegue entender alguma coisa é o capitão lá, que ele fala goodbye, ou algo assim. Tem um efeito... É porque isso muda no 64, mas tipo, no do Super Nintendo, eu não sei se conta como música ou efeito sonoro a parte que o Arwing vai sendo lançada na base. É tipo o alarme tocando e eles correndo no corredor. Mas a música até misturada. Sim. Tá misturada com o alarme. Exato, tá misturado com os efeitos sonoros e tal. Dá um outro clima muito legal. Aí depois que sai, entra a grande música de Cornélia. E ainda fica num clima meio vermelho, assim, vai piscando um vermelho, assim, um pouco de alerta. E aí daqui a pouco começa a música de alerta. Nossa, é demais. Quem não jogou Star Fox, tá perdendo. De Section, e você? Que traz a música que você resolveu trazer pra gente aí? O primeiro jogo que eu vou chamar é a faixa do Wolverine, né? Do jogo X-Men Mutante Apocalipse. We'll be right back. parte do Wolverine, porque nesse jogo, né, você tem, tem o Wolverine, a Psylocke, o Ciclope, né, o Fera, o Gambit, pra escolher, né? E cada personagem que você escolhe, você joga com uma primeira fase específica dele, pra ele. E nessa fase, cada um tem seu tema. E nesse jogo, cada personagem tem uma música melhor que a outra, assim. Foi até difícil escolher, assim. Tanto que eu escolhi a do Wolverine, mas podia ter escolhido, por exemplo, a do Ciclope. É sensacional esse jogo. Esse jogo, se eu me engano, ele é desenvolvido pela Capcom, né? Final de 94. E o compositor dele lá é o Setsui Yamamoto, lá, né? Que fez trilha sonora. Na hora de Street Fighter Alpha, Mega Man X, vários jogos aí. O jogo é bonito pra caramba. Quem curte meio que aqueles beat up pode gostar, assim, porque ele tem uma pegada meio beat up, só que já bem mais elaborado. Você pode fazer comandos tipo de Horyuk. Você tá jogando com o Wolverine, faz o comando lá de Horyuk, o Wolverine vai te dar levantar com um gancho. O jogo é foda demais. Eu tava pensando aqui, tipo, a gente escolhe um dos quatro, cada um tem uma fase aí no começo. Eu tava tentando lembrar aqui, se é essas quatro, só essas quatro, ou eles têm mais, tipo, uma, que cada um vai uma rota ou não. Porque eu lembro que depois dessas quatro, não sei se você pode, se tem mais uma, ou se você já escolhe quem você quer e que as fases são... É isso mesmo, aí uma pra fixa. É assim, você joga com... Você é obrigado na primeira fase a jogar com todos, porque cada um vai fazer sua rota, o seu caminho. Só que, quando você finaliza, os cinco, né, se afunila, e aí você escolhe um personagem, e aquele personagem você vai jogando até o final. O legal é que aí, nesse começo, ainda, tipo, cada personagem tem suas duas vidas à parte. Por exemplo, o Wolverine tem as duas vidas dele, o Ciclope tem as duas vidas dele. Você perde uma vida com o Wolverine, você ainda vai ter as duas vidas com o Ciclope. Aí você pode ir lá tentar com o Ciclope, depois voltar pro Wolverine, pode tentar direto. O jogo tem um visual bonito, assim, bem elaborado. A Psylocke, então, eu nem preciso falar, que parece aquela... físico meio daquelas paniquetes, além dela ser super bonita, assim, aquele físico das paniquetes, assim, chama super atenção. Vale lembrar que ele tinha uma quantidade limitada de vida, né? Vou pegar mais lá na frente. Não, você tinha que coletar os 3x e era tudo contado, certinho. E esse jogo é super difícil, assim, ele tem uma dificuldade bem elevada. Eu não achei, não. O que eu achei complicado é, quando você chega lá pra enfrentar Exodus e Magneto, que é lá pro final já. Porque, tem personagem que tem uma mecânica horrível pra enfrentar chefe. Não, é porque só vai pra frente e pra trás. É um beat up estranho. Não, mas estranho. É que tá. Psylocke, Wolverine e Fera, eu achava ótimo pra enfrentar qualquer chefe. Até os estágios. Agora, Ciclope e Gambit... O Cisne tá falando, hateando aí, porque ele não conhece mesmo. Mas o jogo tem vários golpes. Por exemplo, o Wolverine, ele dá um golpe que avança, pega 3 vezes no personagem. Tem o golpe tipo do Hulk que eu falei. Fora algumas características pra tentar simplificar o poder mutante do personagem, né? Tipo, o Wolverine, ó, uma parede, subiu, pronto, o Psylocke. É, isso. Era bacana que cada fase, ela tinha mecanismos diferentes pra você usar com cada personagem. O Psylocke chegava na fase dela, fugindo, assim, ela tá numa moto espacial fugindo, ela toma um laser do Sentinela e cai na tela e começa jogando. As fases são muito variadas. O Gambit começa vindo as cartinhas assim do nada, assim, em cima de uns carinhas que tá lá embaixo, uns guarda explode. Cada um era bem bem específico, assim, pro seu personagem, assim, era muito bem feito. Eu joguei muito esse jogo com os amigos meus, assim. Eu também, só que eu nunca zerei. Isso eu nunca fechei também, não. Mas e a trilha sonora dele é um barato que me chamava muito, assim. Então, eu lembro que na época, assim, muitas vezes a gente pausava e deixava só a música tocando, assim, que quando você pausa nele, ele fica pausado, mas a música continua tocando, assim, era muito da hora. Não, nessa música do Wolverine fica uma bateria tocando frenética no fundo. Ciclope também, a música é muito... era demais. Não é por nada não, mas a música de Ciclope é muito heróica, cara. Então, é demais. Esse jogo, a trilha sonora dele já chama atenção, e o jogo é muito bom. Bom, cambada, eu vou trazer pra vocês aqui a trilha, uma música da trilha de Earthworm Jim 2, que é Anything But Tangerines. Essa música, cara, essa música foi composta pelo Tommy Talarico. Então eu já posso falar que é foda. Aquele mala do videogames live. Que faz sempre trilhas foda. Ele faz umas trilhas foda, ele é um cara chato pra cacete, um mala sem alta do caralho. Mas porra, que trilha foda essa, cara. Porque, tipo, Earthworm Jim tem uma coisa... É um jogo maluco, né? É sobre uma minhoca que entrou numa roupa de super-herói e ganhou seus poderes. É, que acha uma armadura. É, e alienígenas roubam vacas, e porra, eu... Caralho de jogo de pirocado, velhas caindo do céu. Um jogo loucão. É difícil pra cacete esse jogo. Difícil, esse jogo é muito. Esse pra fechar foi zica. E a trilha tem uma coisa esquisita, assim, uma coisa estranha, que eu não sei explicar, mas ela te dá uma sensação de, cara, eu não ouvi essa merda antes, eu não sei o que é isso. Isso não é rock, isso não é, sabe, isso não é, como a gente falou, uma música heróica, não é uma música espacial, nada. É só um som muito diferente, assim. Muito bom, por sinal, né? As músicas dela show de bola. E era um joguinho que era um personagem desconhecido e tal, mas eles fizeram tipo um desenho, tipo cartunesco, né? O jogo todo, né? Parece que tá tipo num desenho animado já conhecido, achava bem. Tanto que tem aquelas piadinhas, as gracinhas que ele faz lá com a vaca. Ah, tem uma piadinha com o logo da SEGA, né? Ou não sei se o Super Nintendo tinha, mas com o logo da SEGA ele fazia uma pose e tal. É. E cara, era um jogo que tinha uma trilha que era muito diversa, assim, de um jogo pra outro. Tinha uma outra fase que. Não sei se você lembra que você jogava, tipo, em cima de uma macarronada. Ah, é. E também, você lembra, eu não sei se é na primeira ou na segunda parte, tinha uma fase lá que você tinha que pegar tipo um carrinho, assim, coisa, tinha uma véia assim, que empurrava o carrinho, você lembra? Tinha umas partes que tinha que esse grava tinha uma bacia, um balde, que tinha que correr pra pegar os bagulhinhos que os malucos jogavam. Uma porra frenética que eu não entendia nada. Ele é meio psicodélico esse jogo. É meio louqueiro do caralho, tu ficava assim, mas pra que isso, mano? Até o golpe dele mesmo, que ele pegava a própria cabeça e chicoteava, né? Fazia de chicote. Já era louco. Puta, eu tinha esquecido isso, cara. Ele usava a própria cabeça pra chicotear. A própria cabeça pra chicotear. Ou seja, vocês sabem que o Arthur era uma minhoca, era só a parte da cabeça. O resto era tipo, não sei se era um robô, não sei que porra aquela. Aí ele pegava, simplesmente tirava a minhoca e chicoteava. Fora também que o jogo também, em umas partes, assim, o gráfico era tão cheio de informação, tão poluído, assim, que você nem sabia, entendia direito se tinha que. Pra onde que isso, tinha que. Aliás, o termo é exatamente esse, assim, é poluído. Às vezes chegava a ser poluído. Você não sabia o que era a plataforma, o que não era. Primeira parte daqueles pneus, tinha uma hora que você era de fundo e tinha horas que o pneu servia de pulo. Quer dizer, ficava confusão da porra, mano. Tu não entendia nada. Esse foi foda pra fechar, foi uma merda. É, hoje meio quebradinho, ele é meio quebrado, mas porra, era divertido ainda. Tá aí, me deu uma vontade de jogar, cara. Porra. Pior que dá, mano. Esse jogo é foda. Eu tô aqui ouvindo a trilha, cara. Porra, deu uma puta vontade de jogar essa merda. Esse eu não vou conseguir jogar mais, não. Aí ele vai dar start, melhor não. É, o Romulo vai começar, vai ver a primeira e legalzinho. Bom, vou jogar outra coisa aqui, vamos. Ah, isso é puro recalque. Acho que o Dim 2 é foda. Na primeira fase todo mundo passa, aí depois, e agora? Que jogo é esse? Vai começar a complicar, vai começar a ficar sinistro. Pô, eu lembro um que tinha os cachorrinhos, o cara ficava jogando os cachorrinhos, você tinha que não deixar eles cair no chão. É, a fase bônus, era maneiríssimo aquilo. Então, Cisne, a segunda rodada, traga uma outra música bacana pra gente aí. Então, Road Rash 3 Mega Drive, a música tema do Brasil, da pista do Brasil. Brasil? Opa! Tinha uma pista no Brasil. E a batucada com a minha som frenética. Porra, ele é tipo assim, a visão que os caras têm lá de fora da gente, carnaval e tal. E esse jogo é, retrata bem isso. Botar na pista do Brasil é botar o quê? Vamos botar a porra num carnaval louco aí, um samba meio doido. É aquilo que até o Dissection comentou. Falei assim, no início é legal, mas com o tempo o troço porque tá meio... Porque é o que eu comentei com o Cisne, foi porque, assim, Road Rash tem aquele negócio. No começo as fases duram pouco tempo e tal. Só que mais pra frente, level 5, as fases chegam a durar 20 minutos numa fase. Aí essa música, no começo é super legal. Mas agora você imagina ter 20 minutos escutando dando essa música, amigo, você fica querendo dar um tiro na cabeça. Aquela batucada. É daí a ideia de você pegar uma moto mais rápida, acabar a fase logo. E o pior é que nem a fase do Brasil ainda é todo aquele clima meio verde, aí vai passando atrás lá no fundo, se eu não me engano. Não, se ia estar que nem aquela molecada da época. Brasil, porra! Não, pior que quando eu escutei essa música, eu lembrei, né, dessa música por causa daquele filme do Rio, né, que tem uma pegada meio assim também quando tá na parte do nossa, mas quando você jogou esse jogo, você jogou quando era moleque, o filme do Rio, né, de agora, pô. Então, não, quando eu lembrei de falar sobre esse tema. Porra, mas Cisne, cara, essa, tipo, é o maior clichê possível de carnaval pra gringo. Então, isso que eu falei, a batucada mais manjada, aí ele fala... É o troço... Aí bota um japito, joga um japito. E aí tem, tem aquele seu repique. É, o repique tem tudo. Mas olha, pelo menos isso toca só um drone de um pedacinho e atrás fica o mal contrabaixo mandando ver. Mas fica legal, assim. Fica legal. O final, o resultado, ficou bacaninha. Eu gostei. Eu trouxe ela por causa que tem essa pegada, né? Brasil e tal, eu gostei, eu trouxe. Não, eu tava ouvindo, vou ouvir, porra. Esse, chatinho essa merda desse clichê do caralho aí de samba, vagabundo, samba de amigo, sabe? Samba de porra, amigo, meu Deus. Porra, tosco do caralho. Aí parou aquela merda, comecei a ouvir o que tava atrás e, cara, era mó contrabaixo mandando ver. Não, é boa, mas agora escuta 20 minutos depois, eu quero ver você falar isso. Não, mas no final o apito volta mais louco. É, vai acelerar. Ah, meu Deus, não. No final ele volta mais louco. E no Mega Drive, imagina aquela coisa meio abafada. E outra coisa também, gostoso, o Road Rash é assim, level 1, aquelas 5 fases. Level 2, as mesmas 5 fases, só com maior e as mesmas músicas. Maior, level 3, a mesma música. O jogo em si era meio enjoativo. Não, né? O jogo é super futebol. Essa é a minha, uma das maiores vingésias que eu tinha de Mega Drive, era justamente essa, porque eu não tinha Road Rash, eu sonhava. E esse Road Rash 3 ainda veio com um monte de coisa. Você podia guardar a arma. O Road Rash tinha as ideias de armas e tal. Nesse você podia guardar suas armas. Você pegava lá, tipo, o cacetete e falava, não vou guardar. E no próximo você pegava uma outra arma, você podia estocar a arma. Nossa, esse jogo é super revolucionário. Eu vou dar um spoiler de um episódio que a gente não gravou ainda, mas olha, Road Rash é um jogo que só é bom na sua memória. Não é, porque eu já salvei ele. Eu já salvei ele esse ano, filho. Eu já salvei Road Rash 3 esse ano. A gente vai discutir isso no episódio de jogos bons só na nossa memória. Eu já posso adiantar minha opinião sobre isso. Só é um jogo que até a segunda turnê dele mesmo ele é bom. Depois daí pra frente você fica cansado. Eu sempre gostei de Road Rash. Eu sou dos que defendem. É bacana. Se tu jogar do jeito que ele quer pra ser jogado, ele é interessante. Se pegar ele como um jogo de corrida, ele fica chato. Eles não sabem de nada. De corrida. São jovens ainda, garoto. Eu sou os que defendem. Tanto que eu já salvei, tipo, final do ano passado e esse ano já tá 2016, né? No ano passado eu salvei o 1, 2, o 3 de 1 Mega e ainda joguei aquele de 3DO, né? Que é a melhor versão. É isso que eu ia falar. Antes de vender o meu, que eu tive que vender meu 3DO, eu dei uma jogadinha no Radiage. 3DO, né? Então, Road Rash é demais. Lindo aquele jogo. Guilty, já que esses caras ficam falando desses jogos ruins aí, dessa merda de Road Rash e tal, fala um jogo bacana aqui pra gente. Começa já na introdução. Final Fight, Super Nintendo, arcade, escolham as suas opções nesse caso aí. fight, a introdução era... A introdução, é porque introdução. Eu só lembro do Super Nintendo, no caso. Era... É aquela introdução que quem escutou nossa franquia Final Fight é a introdução que eu coloquei. E diferente do que Cine, com seus BGs em Street of Rage, eu acho que Final Fight era um som mais da onde estava, pra onde você tipo, ia seguindo. Tipo, você começava no subúrbio, tinha um som meio... Um subúrbio não, um bairro bem mais pobre que Metro City, né? Já começava com um som tipo assim, meio de gangue. Até porque pegava a época que Final Fight queria pegar, né? Meio de gangue contra gangues. Ia perseguindo, tipo, tendo música mais animada lá pra frente, por exemplo. E é engraçado, cara, esse trailer, essa introdução, ela pra mim, ela tem uma cara de filme policial. Tá dos anos 80, isso mesmo. Mas aí, sabe, eu imagino. Eu imagino, ouvindo isso, eu imagino, sei lá, o Charles Bronson e o Steven Seagal caindo na porrada com uma galera, sabe? Apesar que Charles Bronson chama meter mais cheiro em todo mundo, né? O Steven Seagal era mais porrada. Era um mito. Não, acho que nem eu não enxerguei Charles Bronson. Steven Seagal bate em todo mundo sem ser acertado. Não, mas Charles Bronson era foda. Ele atirava primeiro. Não era foda, não. Era muito ruim. Mas, cara, o Final Fight tem toda essa cara de... Ih, era óbvio que era de propósito, né? Essa cara de... filme policial, assim. A trilha era muito filme policial, impressionante. E que nem o eu te falando desse negócio da trilha aí se encaixando com as fases. Realmente, ele comentando isso, eu comecei a pensar, e você vai na fase do trem lá. A música te remete àquele barato, assim, tipo, aquela vibe de trem, um negócio meio subúrbio e tal. É, eu não tinha parado pra pensar. Aí você chega na... Ah, no caso do Super Nintendo, não, mas no arcade. Aí você chega na fase industrial, aquela... Mas vai seguindo, tipo, a penúltima fase lá, que você enfrenta o Abigail como chefe. Ela começa de um jeito, chega no meio, ela fica mais animada. Se eu não estiver lembrando errado, quando você enfrenta Sodom também, a música se mistura com a galera torcendo. É, o Sodom tem a plateia, o pessoal torcendo. Não, mas o Sodom fica, tipo, some a música, não fica só a tua galera, assim, né? Não, mas se mistura, não diz que some. Não, não tem, eu tô escutando aqui, tem. Tipo, faz um mixzinho da plateia com a música. A música fica tipo uma música de luta livre e tal, pá. Música assim, pá, e tem um negócio da plateia, né? Na minha opinião, as músicas casam bem com cada estágio. É, com cada estágio. A fase do policial também, a música encaixa. Mas enfim, eu acho que Chef Rage, quesito música, era melhor, ainda dava show. Se for mais trabalhado, eu até posso concordar com você. Agora, ser melhor, não acho não. Olha, eu acho que Street of Rage é a única coisa em que Street of Rage bate o Final Fight. Trilha sonora. Eu adoro Street of Rage, cara. Joguei pra caralho no meu Mega, mas Final Fight era muito melhor. Eu tenho tristeza em falar que dessa vez eu concordo com o Romo, mas eu também tenho o meu pensamento. A música de Street of Rage é a única coisa que eu acho melhor do que Final Fight. E não porque seja também muita coisa, porque o Final Fight também a música é muito boa, mas a do Street of Rage é melhor. Não, Street of Rage, tipo, pra mim é, sei lá, tá no top 10 melhores trilhas sonoras da história de videogames. Fácil. Top 10, fácil. Mas o jogo, pra mim, perde de Final Fight. É, com certeza. Pra mim, Final Fight era um jogo muito mais... encorpado. Bom, de Final Fight eu só lembro de uma coisa, mas eu vou deixar... Fala, filho, seu Ia, logo. Eu posso falar? Então. É, vai. Ia! E Street of Rage teve o... Burnable. Mas foi só no 2, no 3. Meu Jesus Cristo. O que você achou, pelo amor de Deus? O próximo jogo, um jogo sem efeitos sonoros que o Sidney possa repetir. O pior é que tem efeito sonoro, né? Mas ele não, eu acho que ele não jogou esse. É isso, ele eu não vou conseguir. Não, mas esse fuder. Tem efeito sonoro. Então, o jogo que eu vou falar é o Tales of Phantasia Super Nintendo, né? Com a música The Dream Will Now Die. aquela coisa, você já joga escutando os personagens falar, que não era uma coisa normal. Os personagens, tipo, solta magia, fala o nome das magias, nome de ataques e tudo mais. E aí chega um determinado ponto do jogo, não vou dar spoiler, você entra em um lugar lá, por que não, né? Porque aí corta o barato. É recente, hein? É, de 95 o jogo. É um jogo de 20 anos, mas tudo bem. Começa a tocar a música e você até então, beleza, porque o jogo tem outras músicas durante o jogo, mas de repente você começa a ver que como surgiu uma voz, você fala, ué, pera aí, tá cantando? E aí é isso mesmo, começa a surgir uma voz na, e a música é cantada, você fica, caramba, é impossível. Os caras conseguiram fazer essa proeza. A Namco, o jogo é da Namco, né? Saiu em 95. E os compositores lá é o Motoi Sakuraba e Shinji Tamurai, lá, sei lá. Shinji Tamurai. Fizeram trilha sonora de Star Ocean, Shining Force 3. Até Mario Golf os caras fez. Esse cartucho também tem aquela coisa, né? Ele tinha canto. Mas esse teve alguma coisa especial? Então, eu ia falar, esse cartucho tinha isso porque ele vinha lá com tal de FVD, né? Que era o Flexible Voice Drive, né? Que possibilitava compactar essa... O Super Nintendo teve muitas porra, né? O Super Nintendo teve muitas paradas de cartucho. Não só o Super Nintendo, tinha mas FX, é uma parada pra você pensar. Naquele... Hoje em dia, se você faz um jogo, já que ele é digital, a maioria com um CD, você tem que fazer ele e ele obrigatoriamente tem que rodar no videogame, você tem que fazer pra rodar, não tem jeito. Na época do cartucho, o cara podia fazer uma espécie de doping, o cara faz o jogo no ROM, o cara vai, vamos fazer um chipzinho, um negócio, coloca no cartucho. Tava no cartucho e pronto. Era como se fosse aqueles cartuchão de Neo Geo, um videogame velho pra cacete, jogando jogo aí de não sei quantos gigas e tal. Tá certo que a maioria dos casos encarecia, né, a produção do cartucho e tal, mas se você for ver, é um negócio meio que prolongava, que nem o Super Nintendo saiu, ó, um jogo de 95, o pessoal já nem tava mais, aí fez um barato desse. O chip FX do Star Fox também. Star então, Fox. Umas paradas, o cartucho a gente pode descer além, um monte de coisa, mas tinha esse porém, né? Então, e voltando ao Tales of Fantasia, né? Além disso, né? Além dele ter uma trilha sonora que já chama a atenção e tal, e personagens terem vozes, né? Durante os ataques e tal, o sistema de batalha dele também era legal, que ele era aquele esquema, né, batalhas em tempo real, porque você tava acostumado àquele negócio de turno e tal, né? Nesse jogo não, fechava ali. Se pensar que hoje isso já é meio diferentão, cara, na época... Fechava ali a tela e daqui a pouco você vê o seu personagem, você pode se mover pra trás e pra frente e enviando, e comandando os golpes. Apesar que também tem um porém. É super legal essa versão do Tales of Fantasia de combate. Só que depois de umas meia hora, 40 minutos fazendo, o sistema de batalha começa a ficar meio cansativo. Porque conforme os inimigos vão ficando mais poderosos, demora muito tempo pra você matar os inimigos. Aí você fica assim, ai meu Deus, mata logo e não mata. Tanto que depois nos Tales futuros, os caras arrumaram isso, né? O sistema de batalha, né? Mas no do Super Nintendo ainda tem esse porém. Mas é mesmo assim, é legal pra caramba. Chamou muita atenção. O jogo é muito bonito. É um dos jogos mais bonitos também, assim, visualmente, tem pro Super Nintendo. O jogo é demais. Quem não conhece, meu, pode ir atrás, que é um jogo demais. A história lá do Cres Albano vale a pena. Cambada, eu vou falar mais um jogo do Mega Drive, que agora é de uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que é Castlevania Bloodlines, a trilha Iron Blue. Considerado um spin-off, né, do Mega, né? Eu não sei se essa porra é canônico ou ele não. Ele entra, cara, na cronologia. É? Ele não entra na cronologia Belmonte, mas na Castlevania em si ele entra. Tanto que esses dois protagonistas, se não me engano, são pai ou são filhos de dois personagens que aparecem em um Castlevania no Game Boy, se eu não me engano. Cara, um negócio que eu gosto muito na trilha de Castlevania é que eles tentam pegar um negócio meio de, sabe, de música barroca e tal e misturar com elementos contemporâneos, de eletrônico e tal. Porra, essa música é... A impressão que você tem é aquela tocada em cravo, sabe? Porra, é um negócio super diferente. Você pensa, se alude logo a um negócio meio Transilvânia e vampiros mesmo, antigos, sabe? Filme de terror, um castelo, um negócio assim, sabe? A alusão que eu tenho é sempre um troço assim, sabe? Tipo, castelo no alto de uma... uma montanha com precipício embaixo, assim, com mar e caralho. Pra mim, esse, o que mais me chamava nesse jogo é o fato de você poder escolher dois personagens. Eu ficava assim, cara, eu posso escolher dois personagens. E um era um movimento totalmente diferente do outro, assim, um balança. É. É, um tinha um tridente, o outro tinha a Vampire Killer. Aí você pensa, você tá muito acostumado a jogar com chicote e tal, aí você fala, mano, vou querer jogar isso aqui com esse tridente aqui. Todo mundo sempre ia, no começo, jogar com o cara de tridente. É, mas, tipo, com o... Todo mundo começou a jogar com esse o cara, John, com o Eric Lecard era o modo fácil, né? Porque você tinha uma facilidade muito maior com aquilo ali. Ele tinha mais alcance, tinha um pulo que você fazia de um lado que era super alto. É, usava, super tipo, alto, um salto que ele pulava uma plataforma no alto. É, tinha isso. É, usando o tridente. Mas o do chicote também não ficava muito pra trás, não. O chicote agarrava nas paredes. Era, o jogo era, tinha umas inovações bem bacanas. Esse jogo eu lembro de um, eu acho que é um chefe, se não me engano, que é tipo no alto de uma torre. E aí você fica, ele fica girando, assim, rodando, um inferno pra passar. E você, o problema é esse, com o cara da lança, você desse um ataque, se fosse muito alto, você caía. Era fogo. Não, o jogo era muito top, porra. Eu lembro que eu zerei ele é na difícil calma, esse jogo, gente. Esse jogo é difícil. Peguei, é difícil, mas é gostoso jogar. É um difícil ele, gostoso. Mas, então, mas ele é um dos Castlevania. Porque Castlevania, eu sei que o pessoal vai achar que é falando coisa, mas Castlevania normalmente é meio fácil, os jogos de Castlevania. E esse já é um jogo meio difícil. Ah, é? Eu não sei. Você tá falando dos antigos, né? Dos antigos. É, porque todos os Castlevania que eu joguei. Falando eu, geral, é, tá falando todos os geral. Que eu joguei, eu terminei. Não, olha só, eu terminei todos os Castlevanias da. Daquela época do Symphony of the Night pra frente. Dali pra trás, não. Dali pra trás não consegui, esse não. Do Mega, tu não zerou, não? Esse do Mega não zerou. Você não zerou? Esse eu acho um pouco difícil, mas mesmo assim eu terminei, tá? Mas não, esse eu já acho meio difícil. A mecânica é básica, é pular e bater. Tem as coisinhas tipo, segure pra cima e jogue a daga, mas basicamente é isso. Os antigos, né? E tinha uns power-ups maneiros. É, não, mas então, mas o que destacava é justamente, já que você tinha dois personagens e um diferente do outro, aí você tinha tipo meio que umas mecânicas diferentes, o que você não tava acostumado em outros Castlevania. Era bem diferente. Tanto que você podia. E ó, já que são dois personagens, nesse tinha aquela pegada. De você fazer o caminho de cima e o caminho de baixo. Você podia falar assim, ah, vou jogar o caminho de cima com tal personagem. Depois eu jogo de novo o caminho de baixo com outro personagem. Você podia fazer isso nesse jogo. E tinha itens diferentes do que eu estava acostumado, né? Normalmente o padrão era faca, relógio, machadinho, pá. Aqui tinha uns paranoia meio loucos, acho que tinha uma espécie de bumerangue, eu não lembro agora. Tinha umas armas novas também. E o gráfico do jogo era bonito pra cacete, mano. Tô vendo agora o vídeo, o jogo era bonito pra caramba. Uma coisa que não é muito verdadeira, porque Castlevania 3 já tinha quatro personagens, né? Mas tipo, só valia a pena usar o Belmont mesmo. É, mesmo tinha isso tudo de personagem, né? Tinha o Alucard, a feiticeira, um carinha lá da faca e o Belmont. Você tinha que achar no jogo, né? A menos que você usasse a password pra pegar logo no começo. E cada um tinha sua característica, do cara livrar o morcego e opa, um voando. O carinha da faca podia grudar nas paredes, alguma coisa assim. Não, mas quando eu falo personagem, é você poder começar já a escolher, né? Mas tô falando que isso, essa ideia não era original do Bloodlines, só tô dizendo isso. E ainda mais cada um com sua característica. Tem gente que, não sei o que lá, tipo alguma vista da época. Agora você pode escolher, tá certo, você pode escolher porque você não tem que achar, que nem no treino. Isso jogando normal. Então, Sige, fala o seu último jogo. Cara, eu vou falar então Killer Instinct, Super Nintendo, tema da introdução. Era Super Tela ou alguma coisa lá que passava quinta-feira. Era a música de Killer Instinct, velho. Caraca, essa vai morrer. Pois é. Isso. Caraca, mas também a música era foda. Era um tema assim, dava um suspensezinho, a música ganhava. Era um programa foda, dela que passava filme, entendeu? Na quinta-feira. Killer Sonora Instinct é tão foda que você comprava o jogo original do Super Nintendo e vinha com CD das músicas, você lembra? CD, sim, é, The Killer Cut. É, então, era demais, mano. Eu me lembro, cara, que tipo, na época a galera ficava doida. doida naquele cartucho, com aquele CD e tal. Só que, tipo, ninguém tinha CD naquela época. Ninguém, é. Pois é, eu lembro dessa parada do CD e tal, mas eu não cheguei nem. Não, mas o problema é que não era todo o jogo, é só quem comprou até um certo tempo, assim. Depois, mesmo se você comprasse o original, já não vinha mais. Sim, sim, sim. Porque eu tive amigos que teve esse jogo original e não tinha o CD. Só viu o cartucho preto. Eu lembro que as fitas vieram com umas cores era diferentes. Era preto, não, o cartucho era preto. É, o que ele tinha. Era preto, eu cheguei não, a ver uma vez. O que ele tinha era sempre preto. Era preto, você viu o verde era paraguaio. Era do mexicano. Era mexicano. Era mexicano. Ah, é, era do Ramirez. Não, vi vermelho, não, vi verde, vi várias cores. Aquele sim que era só preto, sim. Qualquer era cor que você falava. No México, no México todo jogo tinha cor de guacamole. Não, porque as cores, não, as cores da bandeira, verde, vermelho, essas cores, né, bandeira também. É, tinha um com textura do barril do Chaves. Killer Instinct é um dos jogos que eu mais joguei também. Nossa, como que eu joguei Killer Instinct na minha vida? Um e o dois, mano. Nossa, muito. Pra acertar aqueles. Então, mas eu era. Esse é um dos jogos que eu era realmente bom, assim. Eu conseguia fazer combos mirabolantes. Assim. Esse jogo eu realmente gostava. É, mas o legal, cara, é que Killer Instinct é. Pelo menos esse primeiro era um jogo que, tipo, se você não fosse muito bom, assim, você conseguia fazer uns combinhos lá. Conseguia fazer, brincar. Você fica girando o controle, é, fica girando. Girando é retardado. Girando não dá, é Clear Steam. Clear Steam que não é de. Mas, tipo, era fácil você encaixar os jogos, os combos. É, os combos básicos você conseguia, mesmo sem saber. Assim, você dava 3 combinhos, 4 combos. É, hoje eu lembro, você pra trás com o Diego. O Diego era mais prático, né, pra fazer. Sei lá, você dava uma voadora com chute forte e apertava, sei lá, o soco médio, ele já dava 3 hits, sabe? Era um negócio meio padrão, todo personagem, assim. Os combos de ligação. Blaster! Era bem legal. Sim! A trilha, cara, o som todo era muito bom, né? Porque, tipo, não só a trilha sonora, mas, sabe, o som, o anunciante, o cara. A coisa mais legal que tinha é no arcade. Você tá jogando no arcade, você dá um ultra combo no cara, assim. Aí a máquina, o som da máquina era altíssimo, assim. E aí todo mundo no fliperama escutava, assim, ultra, ultra. Era demais, né? Esse jogo é épico. Cara, a introdução tem um solo de guitarra do caralho. Eu lembro das músicas tema, né? Tinha daquele cara do fogo. Porra, era basicamente não, e o tema só do gore. Do Spinal também. Pô, mas do cara do fogo era um metal fudido. Parecia um. Caraca, o jogo todo tinha essa pegada. O tema da Orkshield também era. Da... O Cinder. Não, o Cinder era meio. Era um dos mais. Eu acho que é mais cegado, eu não lembro direito. Porra! É, eu acho que era, porque os outros tinham mais paulado, assim. Não, tinha mais paulado, mas o Cinder era, porra, maior agitação. Mais calmo não era mesmo. Mas enfim, o jogo era foda e tivemos o remake, né, recentemente dele, né, do Killer Instinct. Alguém... Não é remake não. Não, remake pô. Não, o não, novo, o novo jogo é sempre, dele, né. O Cisne quer sempre dar de entendido, aí manda bola fora. É, dá remake não. É porque o jogo ficou um tempão sem nada, né, e veio agora, né, mas relançaram, né, a franquia, pá. Eu não cheguei a jogar não, alguém viu como é que tá a música, tá, pá. E aí, tipo, desde a Season 2 e vai entrar mais agora na Season 3, o seu... O seu Ultra Combo, tipo, ele faz música, entendeu? Faz música? É, tipo, começou quando lançou a chefe lá na Season 2. Eu esqueci o nome da chefe. O Ultra Combo dela é, tipo, como se fosse umas batidas. Pam, tan, tan, pam. E assim vai, entendeu? Aí parece que na Season 3, os outros também vão ter um pouco disso. O Batman achei legal que eles colocaram... Mas é em DLC, né? Não sei se é grátis. Tipo, não. Quando ela dá o Ultra Combo antes... e a morte do... E é, o cara já tá assinado porque vai morrer mesmo. A música corta e só fica o som da batida dela, tipo, simulando a batida, entendeu? Entendi. Esse aí eu não cheguei a jogar, mas não. É fácil, mas, pô, uma coisa, voltando ao Killer Instinct do Super Nintendo, pá, caraca, uma coisa que eu lembro que na época era Street Fighter e Mortal Kombat, né? Só. Jogos de luta, cara, e quando veio o Killer Instinct a gente ficava meio assim, mas quando a gente pegava pra jogar, nossa mãe. A gente ficava, jogava com a máquina, é, não precisava jogar eu com ninguém. Eu olhava e falava foda. Assim, mano, isso aí deve ser tudo duro, horroroso. É, porque tava acostumado não, com só fracasso. Não, não, Fly só Fighter. Pelo visual, porque o visual é o quê? É aquela coisa mesmo que os caras usaram em Donkey Kong e tal, né? Aí você fez Fly Fighter, esse negócio, fala, mano, deve ser uma bosta isso aí. Você olhava... Usaram ou vieram a usar? Ah, nem sei, mas eu sei que você olhava... Agora eu tô com essa dúvida aí. Mas eu sei que você olhando assim, você já não... Você fica, mano, deve ser muito duro. Não, eu não gostava. Eu lembro que eu vi na revista antes de pegar. Aí eu, caralho, eu vi e falei, sei não... Aí, pô, quando eu peguei o jogo, maluco, foi uma vibe loucona. Eu joguei muito essa porra, joguei muito. Aí tu começa a procurar fazer, aí quando tu entra na neuro dos combos, aí tu perde a linha mesmo. Aí tu fica jogando. E pior que aí você você começa tipo se profissionalizar em um personagem. Profissionalizar. Só fazendo e um personagem, você... Eu jogava muito com aquele boxeador. Nossa, o boxeador. No dois, não, no 1 um eu gostava de jogar com a Orkshild, né? Porque é de carregar. E no 2 o Sabre Wolf, que virou de carregar, né? Uma coisa que a pessoa só veio descobrir muito tempo depois, pelo menos aqui no Brasil, que a revista trouxe. Você tinha que dar o Ultra Combo. Não, o Counter. O Combo Breaker. Pra o jogo destrancar um golpe lá. E o jogo ainda tinha os fatalityzinhos. É, mas já ninguém fazia, porque não tinha a mesma graça. Você, era meio sem graça você, pra caralho. É, você só você via mais fatality quando você jogava contra a máquina e a máquina ganhava, que às vezes a máquina dava fatality. Ah, eu lembro, cara, o da Orchid era tão escroto, cara. Você lembra de como é que era? Da Orchid, não, eu lembro do Fulgor. Então, o da Orchid, ela transformava o cara em sapo e pisava em cima dele. Tinha um que ele virava uma pantera? É, eu acho que tinha, cada um tinha dois fatality. É, não sei, eu me lembro disso. Ah, mas fatality é um negócio mais sem graça no Gridding. O negócio era ultra combo. É, não o negócio foi, era não você foi, fazer combo. Os combos que era pegada. Você, quando terminar a vida do cara, você já emendar o ultra. Mas lá, ele gente... tinha, tinha além, mas além dos fatalities também tinha o ultimate, que era um fatality no meio do combo, e tinha um humiliate. O humiliate é o que o pessoal mais queria fazer. Botava o oponente lá pra dançar. O bagulho top era você tá jogando, você manjava pra caramba, você ia jogar com o cara e você começava a encaixar o combo, o cara te metia um break. Break. Aí você já falava, aí você já falava assim, filho da mãe, o cara sabe jogar também, lasca. E aí ficava aquela partida inteira assim, 3 hits e aí um break. Aí você ia lá, dava mais 3 hits no um break. Aí um aí ia assim, até um vacilar. Vacilava e você destruía o cara. Ou então quando você conseguia jogar ele pro alto, né? Porque às vezes você dava aqueles combo no alto e não tinha combo no break, né? Tinha uma interação com o cenário também, não tinha? A parte do prédio que jogava? Essa era no final. Então, Guilty, me fala o seu último jogo. Meu último jogo começa já no começo e vai até o final. Demon's Crest. Gosto do como você é específico. Ele começa do começo e vai ao final. Pois é. É impossível não gostar da trilha sonora desse jogo, porque, em parte, ela é toda melancólica pra você. E o que é pior, você está usando um demônio pra enfrentar demônios e a música é melancólica. Pra você ficar, porra, ia pra ser essa música nesse lugar com esse bicho. Porque ela é boa. Boa, assim, tipo, pra época, você não acha muito jogo que você diz, ah, esse aqui é melhor, esse aqui tá comparável. Esse jogo, ele é do capetinho do é, Ghost, o Firebrand, né? Acho que no americano é Firebrand, se não me engano. É, mas as músicas, pra mim, eu gostava do jogo. Não, o jogo é legal, mas as músicas também... A música não meio não, normal. Não, acho normal, acho que vocês nunca prestaram muita... Nunca, sei lá, vocês dois são do contra também, não posso dizer nada. Não é do contra, mas assim, o jogo era bom pra cacete. Agora, a trilha sonora nunca me chamou a atenção, não. É, essa trilha de abertura é um negócio meio fantasmagórico, né? Meio... Você pensa, porra, é um demôniozão. É um rio, ela não começa ali pegando, quando você nunca jogou o jogo, deixa rolar. Ela começa com o som das chamas, aí ela se faz sonora, mas você não, é uma época de fantasia que eles tinham, tal, tal. Aí depois você vai ver que se trata de um demônio. Você pode pensar, pô, vou jogar com humano. Não, vou jogar com capeta. Aí mostra a Firebrand lá voando. E todo o decorrer da história. Depois o jogo já começa na ação, né? É, você já tem que enfrentar, tipo, um dragão. Começo, mano. É, tem tipo um primeira coisa que você vê, um chefe. Aí você fala, maluco, eu acabei de nem... Porra, que merda é essa? É, o básico do jogo já é isso, meu. Quer aprender a pular entre opções da história. Olha lá, ó. Isso pula, isso atira. E esse jogo é difícil, eu lembro que ele era bem difícil. É difícil pra cacete, é. Eu gostava que ele quebrava o cenário, as partes das estatuetas, lembra? Com comandozinho, acho que era, não sei se era pra... Acho que ele é progressivo na dificuldade. Não, depois tu pega a manha do jogo, porque ele é meio... A jogabilidade é meio tensa. Até tu pegar, dominar bem o boneco, eu confundia bastante aquela porra do voo dele. Ah, mas era todos foda. Todos os jogos dos personagens voam, principalmente nessa época. Eu me confundi no começo, porque tipo, é só o outro lá que você pega que ele pode subir pra cima. Quando você tá voando, você sobe. No Firebrand normalmente é só pra frente. Só pra frente, é. Ele para onde tu pulou. Tu pula, aperta o botão, ele trava. E o fogo sai reto, quer dizer, tu caralho, tu confundia muito essa porra. Eu tomei um pau. Eu achava a trilha sonora boa, mas é aquela coisa, né? Nem todo mundo vai. Que nem os caras que escutavam Bee Gees em Street of Rage. Sei lá. Ah, é, não. Pra essa gente... Cara, eu imagino o cara está lá no Big, enfrentando o Mr. Big e o cara para achar que está tocando How Deep Is Your Love. Não, isso. Peraí. É diferente. A porrada estancando lá e... How Deep Is Your Love? Porra, vocês pegam uma música do cara, sabe? O cara Não. Fica quieto. Para de falar merda. Meu Jesus. Dissection, seu último jogo, Dissection. Já que o Romulo veio tudo com o Mega Drive, né? E o último jogo dele foi um jogo que era o Mega Drive, o meu foi Super Nintendo. Meu último jogo é Super Castlevania 4, com o tema do primeiro estágio, Dance of the Holy Man. Cara, esse jogo, eu tenho uma lembrança só dele, uma só. Tu apertava o segurava, o chicote, e ela segurava, ficava igual o E aí caiu, você ficava rodando o controle e ele, o chicote mexendo pra tudo, muito da hora. O único que dava pra fazer, era show demais. O único que dava pra fazer. E não é show demais isso aí. Ficava, tipo, fora que você pode atacar, né, com o chicote em diagonal. Tu domina a porra, tu bota pra cima e fica girando. Então, mas isso aí já era um bagulho que chamava maior atenção, assim, você ficava... Só isso que eu lembro. Nossa, esse jogo é demais. Se eu não me engano, esse Castlevania também tinha caminho, se não me engano. Tinha, então, esse Castlevania... Ele é meio que como fosse um reboot da história lá do Simon Belmont, já que foi contado na história do Nintendinho, né? Eles resolveram recontar a história pro Super Nintendo, pro Simon Belmont. Todos os outros Castlevania vinham naquela pegada de jogar no interior de castelo, né? Nesse Castlevania você jogava várias partes fora. Quando eu falo, que nem o tema que eu coloquei é a primeira fase, mas é a primeira fase mesmo, porque ele é naquela pegada. Você vem no comecinho ali, entra numa porta, né? Que nem muitos assim, aí sobe aquela porta. Quando sobe, aí do outro lado da porta, ainda é como fosse um... Você tá na área do castelo, que é tipo uma área grandona, tem até um mapa. Então, mas lá de fora, então. Aí tem, tipo, passa pro lado de dentro, assim, de umas grades, aí tem uns buracos. O jogo tem várias partes fora do castelo. Isso já chamava atenção, porque você tava acostumado só a jogar dentro do castelo. Mas o grande barato era ficar balançando a porra do pau ali, matando os não, mas o gráfico também desse jogo era muito da hora. O cenário do relógio, que você tá nas engrenagens ali do relógio, cara, é demais. Até hoje eu lembro daquilo ali. Eu gosto da fase da areia, acho que não sei se era areia, uma duna, não sei que porra que ele tá, tudo branca, não sei que porra, aquela tipo uma caverna loira. Aí tem uns detalhezinhos que tem a fase, acho que é o chefe da minhoca, eu acho. Não sei qual era a fase dessa, acho que era a parte perto do final. E tinha uns detalhezinhos dentro da caverna. Você lembra do cheatzinho dele de você cair da escada, no último degrau, cair da escada, aí você caía num lugar branco, num lugar invisível, e dava todos os power up pra você? Você lembra desse bug pra você? Pro final, na hora de não, é pra enfrentar o Drácula. Esses macros, não, isso aí não é mais, é um. Porque quando você vai subir a escadaria pro Drácula, você tem que dar um salto pra ir, porque ela tá quebrada, né? Você tem que dar um salto. No último degrau, quando você vai, em vez de você saltar, você cai. Aí você caía tipo numa plataforma invisível. Quando você cai nessa plataforma invisível, começa a cair um monte de power-ups assim em você. Aí você vai dar um salto e vai pro enfrentar o Drácula com todos os power-ups. Power-up em Castlevania. Você fica com 99 corações e cai a cruz. Estranhamente é a melhor arma nesse jogo. É, a cruz era foda, a cruz era o top, porque a cruz é rebocando todo mundo. Pra passar o Draco, é que tá, o Draco vem em duas partes. A primeira cruz funciona, só que na segunda é a única vez que você tem que usar o Água Benta, é na segunda transformação do Drácula, porque o jogo inteiro a Água Benta não presta. Água Benta não presta no jogo inteiro. É aquela luta que depois aparece no Symphony of the Night, não é? É aquela luta mesmo. Com certa diferença, porque tem um buraco lá. É lógico, né? Mas é tipo a reconstituição daquela luta lá. Poxa, mas não tem aquele diálogo maravilhoso, né? What is a man? As lutas contra o Drácula nunca mudaram muito, entendeu? De lá pra cá. Era sempre isso. Uma fase 1, fase 2. Castlevania 3, acho que era três fases que ele tem. Ah, cara, mas What is a Man? Puta que pariu. Aquela conversa é maravilhosa, aquela cara. Aquela maravilha é só lá mesmo. Aquilo é lindo, cara. Super Castlevania 4, nossa, é um dos jogos mais top do Castlevania que eu acho. Eu gosto muito desse jogo. Aí, e cara, a trilha, depois de quando começou a era 16 bits, né? A trilha de Castlevania começou a ficar muito marcante, esse negócio dos... Não, essa coisa dos órgãos, sabe? Porque, porra, essa música que você passou aí, o Dance of the Holy Man, a impressão que você tem é que, tipo, era tocada inteira num órgão. E esse jogo ainda tem isso. Além dele, metade das músicas são remixes da versão antiga, e as outras metades são, tipo, músicas novas, assim, tudo música boa. Assim. Não, músicas que a série carregou pra frente depois, assim. A série voltou a usar e tal. Por isso que eu quis, falei, já que o Romulo vai vir com o trufo lá do Mega, né? Eu falei, não, temos que mostrar a superioridade do Super. Não, esse jogo é muito bom, cara. Esse jogo é épico demais. E bom, pra fechar, eu tenho a trilha de um jogo que eu adoro, que é a primeira fase de Comic Zone do Mega. Com inveja, realmente. E esse você olhava, é um jogo lindo, assim, um Mega, que você fala, caramba, que jogo. Um beat-up em quadrinhos, pulando, cara, aquele negócio. Cara, aquele negócio de você, tipo, passar do lado de fora, assim, de uma página pra outra. É, os gráficos do jogo eram muito bons. Mas também esse jogo já saiu, tipo, na final da vida do Mega também. Sim, foi no finalzinho da vida já, acho. Acho que já tinha, o Saturno já tava até rolando. É, muita gente nem conheceu esse jogo na época, conheceu depois. E vocês lembram que o carinha ia desenhando de inimigo Vinha a mão assim, com lápis. Muito legal, com lápis, desenhava. E a mãozinha desenhava. Porra, esse jogo era muito bem pensado. Esse jogo mereceu um remake. E esse jogo é aquela coisa, altura, né? Se ele não fosse tão difícil, ele é curtíssimo. Só que ele é difícil pra caramba. Aí você... Mas ele é super curto, esse que é o problema. Mas ele é difícil. Não, e era aquele jogo que, tipo, você... O Mega tinha dois controles, né? Aquele de três botões e o de seis. Você jogar esse jogo no de três botões era um inferno. Eu nunca tive essa experiência. O Mega que eu tive depois de seis, já tinha seis botões. Vocês chegaram a ter essa experiência de ter o de três botão, né? Sim. É porque aquele negócio, eu tive Super Nintendo, eu só fui ter Mega muitos anos depois, então, né? Eu tinha um Mega que, porra, o controle que veio com ele era o de três botões. Mas eu tinha dois controles, um de três e um de seis botões. Cara, Mortal Kombat era infernal. Era no Mortal Kombat ou no Street, que você tinha que apertar Start pra mudar pra chute e depois apertar Start? No Start, Street. Cara, no Mortal Kombat era um pouco pior no Mortal Kombat, porque, tipo... Muito pior. Com A, você dava soco baixo. Com B, era defesa. Com o C, era chute baixo. Como é que você fazia o soco alto, A e B junto? Não, como é que cara, você fazia o chute alto, B e C junto? Não era... Não, cara, peraí. O chute forte era diagonal, cara. Não, você tá pra drogado. Pra tipo, aquela rasteira. Não era, no Mortal 3. Diagonal... Não sei nos outros. No Mortal 3 não. Eu não lembro a versão. Não, 3 não. Tô falando 1. Aí eu não faço 3, ideia. Cheguei... O 3 já... Porra, o 3 já tinha dinheirinho pra pegar o 3 botão, né? Pelo amor de Deus. Eu joguei o 1 no 3 botão. Não, o 2, como é que 3, era? Eu tinha dois 6. Controles. Um de 3 e um de 6 botões. Aí o Romulo tacava o de 3 pros amigos e ele jogava no de 6. Não, pelo... Então, eu ia falar justamente o contrário. Quando ia a gente lá em casa jogar, eu, como eu já tinha videogame, eu jogava melhor que eles. Então eu ficava com o de 3 botões. Mas como isso aí foi parar em sair de Comic Zone pra isso aí? Pois é. Na época do controle bizarro. Tu que começou. Mas cara, o bacana dessa música do Comic Zone é que, tipo, o Mega tradicionalmente é conhecido por ter aquele som, o som de Mega Drive. Toca uma música, você sabe que ela saiu do Mega Drive. No Mega Drive tinha eu lembrei de um barato agora, negócio de Você tá atrapalhando o Romulo. Ele tinha no Mega Drive 2 aquela parada pra transformar pra estéreo, lembra? Que você botava um fone de ouvido. Sim. Aí falava assim, não, agora você vai ouvir estéreo. Aí todo mundo, caralho, vou botar aqui. Aí saía, saía o mesmo áudio nos dois lados, né? Era a mesma bosta, só que no troço. Puta que pariu. Mas, cara, a música desse... Tipo, a maior parte das músicas do Mega Drive, quando era um jogo multiplataforma e tal, a impressão que você tinha é que pegava a música, botava ela no Mega Drive e ela saía distorcida porque ela não foi feita daquele jeito. A do Comic Zone não, a do Comic Zone parece que, tipo, eles assumem a tosqueira e as limitações do chip do Mega Drive e usam aquilo de propósito. Porque essa música, ela é super metálica, você sente uma coisa metálica nela, uma coisa abafada, mas você percebe que era de propósito. E, cara, e esse jogo é demais. O cara, personagem é, dá soco, dá chute, voadora. Esse jogo era, nossa, era outro também que dava inveja. É, recalque. Aí falou assim, vou ter que trocar meu Super Nintendo no Mega. E eu vivia trocando na época, Eu comecei com o Mega, aí arrumei um maluco que trocava pelo Super Nintendo, pau a pau, né? Aí depois voltava pro Mega, dava saudade, ia pro Super Nintendo. Aí, peguei o caralho, Mega trocando pra bicicleta, tinha uma bike assim. Cara, queria me deu Mega. Nossa, mãe. A bicicleta. Era Sundown ou era Monarch? Acho que era Calloy. Calloy. Naquela época, Calloy era... Não esqueça a minha Calloy. Lembra do que era Calloy e Monarch. Não, mas também, pelo menos aqui em São Paulo, Monarch tinha a popularidade de ser meio vagabunda. E Calloy era a top que o pessoal achava. Foda-se, dane-se a bicicleta de vocês, seus putos. É, então, voltando pro Comic Zone. Cara, Comic Zone era uma joia do Mega Drive. Era um daqueles poucos jogos que dava muita inveja. Era um dos poucos jogos, o cara falou. Pouquíssimos jogos, né? E a pena é que saiu já no final da vida, né? Saiu no finalzinho, é. Hoje em dia você tem esse jogo no PS3, no Xbox. O Comic Zone tá ligado que também teve versão pra Windows 95, né? Teve, não lembrava não. Acabou a exclusividade. É melhor, depois, né? Como é que é? Acabou a exclusividade. Era de console. Hoje o pessoal, a Sony não vem aí que precisava de console. A Sega também precisava de console. Tinha pro Windows 95 também. Era. Esses jogos que rodavam de Windows 95 era quase que fosse um emulador, assim, que os caras faziam funcionar no Windows. Cara, mesmo hoje tem empresa que descaradamente faz isso, por que não, na época? Cara, o Guilty falou isso, que tem gente, que empresa que usa, né, emulador descarado. Cara, no DS... rolou um port do Sonic 1, né, do Mega Drive, pro DS. E, porra, o hardware do DS é inferior ao Mega Drive. Caralho, ele não rodava... Não, minto, ele não era inferior ao Mega Drive, mas, tipo, ele não conseguia emular Mega Drive direito. Ah, mas já é problema de emulador. Não, então, o que a SEGA fez? Contratou o cara que fez o emulador de Mega Drive. Do Kega Fuse. E, não sei se o Kega Fuse... Não, acho que não, o emulador do Mega Drive pro DS. Contratou o cara pro cara fazer o port do Sonic, sabe? E, cara, Comic Zone saiu no PC, saiu pro Steam, acho que tem até pra Mac. Saiu numa daquelas coletâneas Genesis Greatest Hits. Então, pra quem quer jogar hoje e não quer ser um pirata safado dos emuladores... É, mas já sabe que tá caro pra caramba. É, tipo, pra esse tipo de jogo é caro. Tipo, R$8 em alguns jogos desse é foda. Pô, sério, Comic Zone por R$8 tá caro. É que a gente foi mal acostumado, né, cara? No Sega Genesis e Mega Drive Classics ele tem? É, pois é, Mega Drive, tipo, Mega Drive Classics deve custar mais ou menos isso. Ah, mas se você pegar na promoção, você é baratinho. Você leva uma porrada de jogo emulável. Exato. Não é desculpa, não. Mas também, se não quiser, pega lá o emuladorzão. E é isso aí, vambora. Mas galera, terminando aqui nosso tema de hoje, vocês não têm a impressão de que a gente perdeu alguma coisa quando a gente pulou do 16 pro 32-bits? Porque quando você chegou ao 32-bits e o CD e tal, você abriu todo um novo leque de possibilidades, você já começou a ter orquestras de verdade e tal. Eu agradeço que nós perdemos os BGs. Apesar que eu ainda acho que na época do 32-bits a gente ainda tinha meio que uma sonoridade. Era evoluído já, porque era de CD e tal, mas é uma sonoridade meio que aquilo, assim, que a gente tava acostumado ainda do 16, evoluído. É uma evolução, só né? Que agora, quando já chegou no 128-bit, pra mim, aí acabou, aí virou, tipo, músicas mesmo. Eu sou menores. Meio contrário, eu pra lembrar a música na época 32-bit, acho que ia demorar um pouco. Não, eu encontro um monte de música. Nossa, 32-bit tem música da com A impressão que eu tenho é que hoje tudo tem que ser épico, assim, sabe? Tudo tem que ser uma trilha sonora de filme, uma orquestra de 450 integrantes. É, aí já também. Coral. É, geração agora de PlayStation 3. Não, mas geração PlayStation 3. Culpa da Konami, Kojima. Verdade, cara. A trilha do Metal Gear Solid é muito característica, pois, né? É. Muito essa cara. É muito emblemática. E a gente perdeu essa coisa, né? Do lo-fi, né? Dessa sonoridade limitada que tinha antigamente. E, bom, se bem que tem todo um processo hoje, agora, chegando pra hoje mesmo, é de voltar, né, de trazer essa coisa de volta com os indies. E tem toda uma galera que, uma cena de música eletrônica inspirada nisso, né, de chiptune e tal. Você pega, sei lá, a trilha de jogos como o Hotline Miami, por exemplo, é super inspirada nessas coisas. O Shovel Knight também. Então é engraçado que a gente tá redescobrindo essas coisas antigas e tentando fazer coisas novas, só que com o conhecimento que a gente tem hoje, só que com a tecnologia limitada daquela época, assim. É curioso. Nem todo mundo tá afim de que tudo seja uma orquestra e seja tocado numa casa de ópera. Sabe? É porque é meio cat a situação, né? É, a gente cansou, né? Era maneiro, era bacana. A primeira vez você ouviu um coral, assim, a porra da abertura de Final Fantasy VIII, que é do caralho. Mas depois, né? De novo, mais um coralzinho, mais um música clássica de novo. Só pode ser uma questão da. Porque teve muito, aí acaba cansando, né? É exatamente isso. A gente acabou saturando. Era muito legal, era muito foda. A primeira vez você ouviu um coral, um violino, mas depois deu um saco. Ah, chegar no último chefe, o último chefe. Ah, meu Deus, outra época era. Mais uma ópera, puta que pariu. Era maneiro na época do Final Fantasy VI, né? Do Opera House. Então, valeu, pessoal. Vamos para nossa leitura de comentários e valeu. E-mails, comentários, sinais de fumaça e afins. E Session, o que a gente teve de repercussão no nosso último episódio? Tivemos lá, né, o e-mail lá do nosso camarada lá, o Danilo Street, né? Realmente a ressaca não deixou eu comentar nos episódios anteriores. Ótimo podcast de início de ano. Relembrando alguns clássicos de 1990. Deixo aqui meus votos pelas marchinhas de Dissex e a trágica cômica história de Cisne. E Litro. 2016 é nós que voa, Cisne. Aí, tamo junto. Aí, tá vendo? Eu vi esse post dele, eu curti. Elogiaram nossas marchinhas. Tá vendo? Então, todo mundo curte a gente cantando, sim. Tá vendo? Como foi a história triste do Cisne, que eu não lembro mais? Do consultório, filho. Foi do sangue. Essa história repercutiu. Essa história repercutiu. Pior que eu conheci depois um monte de gente comentando. Pior que teve repercussão, hein? Teve repercussão. E o problema é que tem a conhecidos, que nem comentou no podcast tal, mas que falou que tem esse problema também. Eu falei, meu, esse mundo tá perdido mesmo. É psicológico, cara. Psicológico. Você falou isso no podcast, eu quase morri, mano. Abalado. Psicológica abalada, foda. Também tivemos lá um comentário, né, do Bonfire, né? Aí, só quem tem esse trauma de tirar sangue sabe. Na hora que chega no local, já começa a impaciência. Você não sabe se espera sentado, em pé, vendo TV ou conversando para ver se distrai e passa atenção. Aí chega na sua vez, quando entra na salinha, você começa a ler o que tiver na parede. Procura se tem algo, alguma janela pra olhar. Tio, que é isso o lado de fora. E nisso vai batendo papo com quem estiver fazendo a coleta. Aí geralmente, durante o processo, você vai sentindo friozinho. E quando percebe, você já está olhando pro chão do local e vai ficando tudo exatamente tocado. Assim. Aí parece que você piscou. E quando vê, tem mais gente na salinha do que você se lembrava. Passei muito por isso, que parece que acostumei. Já estou alguns anos sem desmaiar para tirar sangue. Aí, muito bom esse Neoplay. E ainda hei de começar a jogar o Rogue Legacy. E só fui jogar o Mad Dog no Wii. E achei muito comédia. E o problema é justamente o time maldito. Ah, ele conseguiu jogar? Porque... É, mas ele falou que, que o problema é o time. É o time, é o velho problema. Mas isso aí já é, né, é genérico. É, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas ele falando sobre a história, hein, aí tá vendo? Mas ele conseguiu superar, ele é tipo uma pessoa... Eu ainda, aqueles viciados que passou no tratamento e conseguiu superar, né? Agora o Cisne ainda tá indo nas reuniões. Ah, eu já relaxei. Eu chego e falo mesmo, ó, eu costumo desmaiar pra abrir o jogo. Quem tem esse problema é abre o jogo. Não vai numa de machão que vai dar certo, que não dá, não. Mas dá, você se entregou, então, né? Você já... É, eu já relaxei. Não vou superar essa droga mesmo, né? Já burro, velho, vou fazer o que mais? Me estressar à toa. Já falo logo, olha, eu desmaio. Se já passei dos 45 do segundo tempo, né? Não vai melhorar mais. Não vai melhorar. Tenta falar com ele, abre o jogo pra garota, entendeu? Tem umas que se assusta e chama logo outra. Já aconteceu comigo. Ai, não, pera aí, te chamar então experiente. Também tivemos lá o comentário do Wide Wolf, né? Como sempre, ótimo cast. Como nasci em 95, não pude jogar nada que vocês citaram no lançamento, mas sou familiar com vários tipos, tipo Shadow Dancer. Só que esse eu consegui zerar no Master System, coisa que o Romo nem na versão Mega fez, provando mais uma vez que é um gordo puramente falho. Já o Spider-Man vs The Kingpin, eu também joguei a versão do Master System. Me lembro que toda vez eu estagnava na parte do Homem Largar. Homem Largato? O Homem Lagarto. Largadão. Lagar. Ai, ai. Pra finalizar, o comentário lá do Quem Sou ADV, né? Nada como estar na barca no meu DS jogando a ROM do Ninja Gaiden 2 e escutar falar sobre ele. Mas como na época eu tinha 2 anos de vida, a maioria desses jogos eu ouvi e joguei apenas na época dos emuladores mesmo, exceto Super Mario World e F-Zero. Apesar que só fui ter SNES nos anos 2000. Disse que eu deveria parar de ouvir os haters. Aí ele postou a foto do cartucho do F-Zero, né? E apesar das desavenças em gosto com o Cisne Negro, compactuo com os problemas das salas de posto de saúde e afins. Última vez que fui renovar minha vacina, acabei meio que quase fazendo todas elas. Deu uma só vez. O problema é que, ao tomar mais uma, acabei por desmaiando e indo de cabeça ao chão mesmo. Como sei que fui direto ao chão, aí despertando sobre ele e com tremenda dor na cabeça no local da queda. Felizmente, meu DNA baiano preveniu qualquer lesão e saí de lá com a cabeça mais doída do que o braço. Mais uma pessoa com esse problema. Um negócio que eu achei que era só o sim. Ah, mas isso aí é super normal, cara. Você trabalha em posto de saúde? Sempre quando eu falo do meu problema, a garota fala, ih, relaxa, é super normal. Eu fico só chateada. É só pra você não se sentir mal, cara. Será? É só pra você não se sentir um merda. Será? É. Nunca pensei por esse lado. Caralho, eu tô impressionado como a gente tem uns ouvintes fudidos, né? Porra! Que pariu, cara. Nego chorando e caindo duro. Tirar a porra do sangue. Puta que pariu, cara. É, pra tu ver como é que é. As histórias de superação de posto de saúde, né? Superação ou não, né? Não, ou não é você, né? Os outros superaram, né? Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 22. De volta ao ano de 1990. E onde que essa gente vergonhosa pode falar com a gente? Olha, a gente pode trocar ideia sobre esse lance aí de desmaiar ou não. No Facebook, né? O Play Podcast. Eu vou te dar outras dicas de como cair suave, como chegar, como chegar na enfermeira com jeitinho e falar, olha, tá, então. Facebook, né, o Play Podcast, Twitter, _, né, o Play _, # Cisne Coragem, Força, não demais. No site, né, o playerpodcast.blogspot.com.br, ou no YouTube, onde tem a jogatina aí que vocês vão lá. E né, o Player Podcast, o fórum, né, o fighters.info, e o Facebook, o grupinho que tá cada vez mais animado. Eu fico bobo, cara. Sempre quando eu vejo aquele grupo lá, aquela animação, a galera chamando, papo, eu vejo que tá crescendo, né, o Player Podcast, o nosso grupo. Pelo amor de Deus, alguém acaba com esse grupo, não tem. Não. Pelo amor de Deus. Tem que lá. A galera vai lá e vai. E é mesmo? Tá bombando aí, vai lá e vai enchendo. Bom, agora, Guilt, eu tenho agora um jogo pra você. Eu quero que você faça aquele resumo bacana de sempre, de 15 segundos, com a história de Sonic 2. Inventor capitalista continua querendo expandir seus negócios. E agora o herói tem a ajuda de um parceiro imortal para atrapalhar a jornada do jovem capitalista. Imortal e gay, né? Tails é o maior bebê da história dos videogames. É o mais gay. Eu não quero discutir a preferência sexual do bicho, certo? É, muito, muito gay o Tails. Então, Guilty, escolha a música pro nosso encerramento de hoje. With Me, ela faz parte de Sonic e tem Black Knight. Então, cambada, valeu pela presença. Obrigadão. Desculpa qualquer coisa, que a gente sempre fala merda. E, bom, até mais, galera. Valeu! Aê! 23, né? É, Neo Player. Olha só. Tá gravando. Neo Player já é... Neo Player já acho desnecessário, tá? Não, eu acho não, eu acho não. Eu não acho. O número dos episódios eu acho que ok, tudo bem. Eu acho, eu entendo, eu entenderia qualquer pessoa, mas a pessoa que grava um podcast, você precisa ter um arquivo de áudio, coisa gravado, e esquece de apertar o botão de gravar, o rec, e aí só descobre isso no final, eu não entendo. Eu continuo avisando. Acontece. O que você tá falando aí que eu não prestei atenção? Você não lembra o que ele fez? O episódio... O Rômulo, várias vezes. O episódio... Não, mas o episódio de jogos indies... Falando isso, já perguntou se ele tá gravando? Cara, eu perguntei. O pior é que eu perguntei. Só que a gente só perguntava antes no começo, né? É, essa foi a no começo e achava que a pessoa... Não, eu tô falando hoje, que eu lembrei da história que Rômulo aqui que nem criança. Você não pode soltar a mão que ele faz tudo errado. É, então. É, levar lá na rua. Eu falei, foi... Então, foi por causa de, justamente desse dia que eu falei. Que aí chegou no final e ele, pô, mano, tem que falar, eu esqueci de gravar. O cara me faz um podcast, ele escreve de gravar, mano. É, tipo, quase você cai pra trás, assim. Tipo, tendo infarto, velho. Olha, acontece, isso é muito comum, assim, nos podcasts. Tá, pode perguntar, todo podcast tem uma história dessa de erro de gravação. Erro, né? Esquecer de gravar é algo... E aí, um erro de gravação e aí, o erro da gravação. É, e o pior é que aí você vai escutar lá o episódio, né, dos jogos indie, todo mundo com o áudio perfeito, e aí quando você vai ver o Rômulo, é aquele... Qualquer droga lá que apareceu. É, incrível. O meme tá lá, ninguém simplesmente escuta esse podcast. Vamos lá. É. Tô começando a achar também, eu tô achando que a gente vai ficar sempre falando pra ninguém, pras pulgas. É, eu sempre tenho alguém lá, escutando ele. Cisne, tá gravando? Cisne. Que porra foi essa de sexo, caralho? Cisne, tá gravando? Eu já falei 10 vezes. Por quê? Pra me sincronizar. Eu vou usar esse pedaço. Eu sempre fiz essa cara, pergunta pra me sincronizar. Fala, mas peraí. A ordem sempre foi. Não tem... Tá gravando? Tá. 10 segundos de silêncio. Sempre. Agora ele mudou tudo. Agora ele quer sincronizar agora sim. Vamos fazer os 10 segundos. Normal. Ai, meu Deus, eu tô morrendo, cara. Eu pergunto primeiro. Antes de falar os 10 segundos, eu pergunto. Então, capeta. Tu falou 3 vezes. Eu falei, Eu tô. Mano, olha o tempo, mano. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter um troço, cara. Eu tô passando mal aqui. Lembrei do amigo da chefe. Tá gravando? Tô. Cara, eu me segurei aqui no comentário do Dissect. Pra dizer se o cara for bom em ser ruim. Se for muito bom em ser ruim. Então, eu, em geral, sou muito bom nisso, sim. Exato. Vem cá, o tema não falou, né? Claro que não começou ainda. E não fala. Sabe qual é? Ele nem sabe qual é o tema. Cisne, cala a boca. Cisne, já que você tá falando merda pra caralho aí, me diz, você jogou alguma coisa? Cara, joguei. Então, final de semana, porra, tava corrido e tal. Falei, porque era um jogo de corrida, alguma coisa que me dê emoção rápida e tal. Mas eu tava com o Dingo na mão. Aí eu tive que buscar, né? Era 16 bits e pá. Aí eu falei, pô, o que eu vou buscar? Porra, veio na memória logo quem? Ayrton Senna, Super Mônico GP2 de Mega Drive. Muito jogo bom, merda, jogo cara. Bom pra caralho. Que se mexe super veloz. É, cara, a velocidade que tu fica, adrenalina pura, cada curva é um... Tu fica doido, cara, que tu olha no retrovisorzinho lá, tu vê F-Zero, tu vê Mario Kart, tu vê tudo pra trás, tudo fica atrás. Sabe o que é engraçado? Eu até acredito que ele possa ter iniciado esse jogo, mas sabe que ele não gosta de corrida, ele iniciou, falou assim, mano, que bosta, desligou e tá, ele só tá eu falando desse tipo de jogo. Não, não, esse foi pior, foi pior, eu nem baixei esse jogo, só foi pra trollar mesmo. Ai, meu Deus.